torre, poderia confirmar o vento novamente? 5565. Confirma? Confirmar o vento, por gentileza. O vento é 150 graus, 109. 150 graus, obrigado. PI5556, solo aos 18, libera a direita na minha escuta. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, contigo até lá. Doutor, bom dia, Terra 3520, Antizeco. Bom dia, Terra 3520, décimo hotel 050, na proa de TAP, chegada a Mari. TAP para Mari, desce 050, 3520. Zero, um pequeno desvio à esquerda, 20 milhas, 045. 2520, prossiga com desvio. Após o desvio, proa de duna, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, no 8 e reporte estabilizado na LF. Ok, 2 mil, após o desvio, duna, chama estabilizado na LF, 2520. Amador, boa noite. É o Gol 1192. Gol 1192, boa noite. Pronto, copy Recife. Pronto, copy. Autorizado Recife, nível 370, Aperuísque 58. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle em 119.80, aciona 5117. Autorizado, conforme plano de voo a Recife, nível 370, Aperuísque 58, decola da no zero com curva à esquerda na Pucca. Aracaju, controle 198, aciona 5117, é o voo 1192. Gol no 192, cotejamento correto, chama pushback e acionamento. Para o pushback acionamento, Gol 1192 na posição 7. Gol 1192-07 autorizado, chama táxi. Autorizado, Gol 172, Gol 1192. Sempre os olhos Alfa 3520. Chame 12 em 1-1-8-95, tanto 3520. 3520. Bom dia, 3520, hoje é Serra, embaixo travado. 3520, pouso autorizado, pistão na zero, vento no 40 graus, 119, pistão molhado. Gente, teve pouso, pistão 10-50. Parte autorizado, gol no 192, parte 1 Índia, ponto de espera da 10, chamo pronto, ajuste 10-18. No 192 ali, mantém pistão no zero. IVNR, manter a pistão no zero, gol 192. 3520, no solo 47, libera direito na minha escuta. Alfa Juliette, portão 03. Libra direita na sua escuta, Alfa Juliette 03, o 3520. Gol no 192, decolagem autorizada no 0, 101, 50 graus, 109. Deu decolagem autorizada, gol no 192. 1192, decolado 249, controle 119, decimal 80. Mais uma tenente. O 1192, contato na decolagem, fuga o 370, Freda Puca. 370, Freda Puca, gol 1192. Queria coordenar a proa de Aracaju? Autorizado, proa de Jão, o 1192. Jão, obrigado. Ou no 192, chame Recife, 12685, alterne 12545. Salvador Control, 3529, bom dia. Bom dia, 35329, descendo 4000 feet, Greenwich 1018, bom seu arrival. Vai, bom dia, arrival, final rescue, clear, descendo 4000 feet, 5529. Copy 3529. Bom dia, boa. Valdir, Bono 1, 73. Bono 1, 73, bom dia, Guarulhos, Noscópio. Afirma, prossiga. Bono 1, 73, autorizado Guarulhos, nível 380, upper Zulu 1, 0. Decolada 1, 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 119.8, aciona 5142. Ciente, conforme o Guarulhos 380, upper Zulu 10, decolada 10, direita, da curva direita, da El, Leda, Motiva. 19.8, controle 5142, transporte. Correto, já vamos ver que pelo menos. Camarão, número 73. Salvador, boa noite. É o 3520, da ECO, autorização Aracaju, para copo. 3520, autorizado Aracaju, nível 190, direto, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, ou direto. Controle 1198, aciona 5136. Esquerda, Pulca, Jamo. Pode descer 198, transponder 5136, tá 3520. Tá 3520, cotejamento correto, já puxa essa nada. Chama lá. Localize 35329. 35329, complete approach and call tower 18.95. 18.95, thank you, that's all. Quadro Tower, Trip 5329, stabilize, whip runway side. Bom dia.